Salvador departure, 1 to Argentina 1901, 2006. Salvador departure, 1 to Argentina 1901, 2006. Climbing to 3880. One is 19011. Razor Simpson, climb the vehicle level 3801. Harbor 1 departure. Climb the vehicle level 3801. Harbor 1 departure. Engine 19011. Santos Dumont, nível 3, 8-0, autorizado. Decola da pista na 0, curva à direita, direção do 1, transição do óculos, via 3144 até a aldeia. Aciona 5141, controle 120, destino 8, aguardando para o patinamento. 2-6-1, decolagem autorizada, pista 0, nessa 040 graus, 049. Bom, na 59, patinamento. Thank you. 1-2-6-6-8 or 1-2-6-6-0. Realizando com Goiás, nível 320. Decola da pista 10, ou da direita, subida 1, no centro de São Mótica, e acesso 110, base, acesso 116, pode conforme a rota do plano. Adiciona 51144 e o controle em 120, decimal 8. Pushback attainment. pronto no ponto de espera, o altímetro no 090. Autorizando a linha aérea decolar de 0 a 0, né? Variável 3 mais. Salvador, bom dia, 8 anéis, 2, 5, número Bom dia, Fernando, 2 Bono, contador radar, seleção do ONU, tudo claro, 93-220. Fernando, 320, minha vez, Bono, poderia confirmar para a linha do Mosca? Somente vou direto, Leda. Direto, Leda, acabei de confirmar. a bordo, 4 horas e 30, alterna galeão. Cruzado 4-1, no ponto de espera, chame torre 1, no ponto de decimal 95, ajuste 1-0, 1-0. 5-0-0, parte 1, no 895, ponto, o 6-0-0. Autorizado até a posição 1-1, no Rádio Principal, reporte sério. Meia 075, decolado 59, chame controle Salvador 120, destino 8, bom voo. Controle 120, destino 8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xenéa 6075. Xenéa 6075, bom dia, contato por radar, saída da missão, voo 1, tudo o seu nome é 3820. Salvo ONU, subir para 3806075. 2221, good morning. Através de Barreiro, flight level 160. Take off runway 10, left turn, normal departure, back up transition, then according to flight plan room. Take off 5154, for the departure 120, let's know it. Hotel ready for Fisher Lake, Alaska. Direto, bom? Para chegar da base. Eu posso continuar a fazer a desistida.